Antenoeira. Especial Informação. Boa noite. É oficial. José Sócrates demitiu-se. Apresentou esta noite a demissão ao Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, depois de o Plano de Estabilidade e Crescimento, versão 4, ter sido reprovado por todas as bancadas parlamentares na Assembleia da República esta tarde. Os cinco partidos, CDS, PSD, CDU, PCP e Bloco de Esquerda, reprovaram as medidas que o Partido de José Sócrates, o Partido Socialista, aprovou em Conselho Europeu e estava agora então a levar à Assembleia da República para saber então se seria ou não aprovada por todos os líderes parlamentares portugueses. Ora, assim não aconteceu, todos chumbaram, inclusive é o PSD, alvo de muitas críticas por parte não só de José Sócrates, mas também de toda a bancada do Partido Socialista, especialmente de Teixeira dos Santos, o Ministro das Finanças, e também de Francisco de Assis, o líder parlamentar do PS. Ora, pouco depois de apresentar a demissão, José Sócrates fez uma declaração à comunicação social, lamentou a sufraguidão de poderes, referindo-se aparentemente ao Partido Social Democrata. Pouco depois foi a vez do líder do PCP, Jerónimo de Sousa, salientou que mais do que mudar de governo é preciso mudar de política. E quando questionado sobre para quem seria a mensagem deixada por José Sócrates anteriormente, Jerónimo de Sousa referiu que certamente seria para outra bancada e não para a bancada do seu partido. Ainda referência para Francisco Louçã, que disse que salientou vários números, reforçando também aquilo que já havia dito nesta tarde no hemiciclo, falando no caso, por exemplo, dos pensionistas, nos 8 euros a menos, 6 euros a menos nas pensões sociais, referindo também outros números relacionados também com cortes para o bolso, no fundo, dos portugueses. E, enfim, todos eles disseram que estavam conscientes da decisão que haviam tomado. Quer José Sócrates, quer também Jerónimo de Sousa, quer mesmo Francisco Louçã, são unânimes na questão de devolver a palavra ao povo. Entretanto, também a declaração de Paulo Portas, que já foi inclusive adiantando alguns pormenores sobre a sua campanha, no facto, por exemplo, de ser uma campanha que irá gastar financeiramente só o necessário, portanto muito pouco, diz o líder do CDS-PP. Referiu ainda também a questão de mais do que mudar de partido, é preciso mudar de política, ainda que não pelas mesmas palavras que Jerónimo de Sousa, mas referenciou também que é preciso criar, portanto, medidas para o crescimento de Portugal. Falou que era difícil, que era demorado, mas que era possível. E que este caminho que José Sócrates e o seu partido socialista, aliás, estaria a seguir, não era, de facto, o mais correto. Palavras, então, de Paulo Portas. As últimas declarações, antes da gravação deste bloco especial de informação, foram de Francisco Assis, que, mais uma vez, reforçou a irresponsabilidade dos restantes partidos que reprovaram o PEC versão 4 e, assim, indiretamente, provocaram a demissão do Primeiro-Ministro José Sócrates. Agora, amanhã, irá José Sócrates ao Conselho Europeu, tal como já havia ficado previsto, mas como Primeiro-Ministro demissionário. Haverá agora um governo de gestão, até haver uma decisão tomada pelo Aníbal Cavaco Silva, Presidente da República, e por todos os líderes dos partidos, dos restantes partidos, então, que marcam presença na Assembleia da República. E são cinco, já que os referi: o CDS-PP, o PSD, o Bloco de Esquerda, o CDU e o PCP. São, então, os cinco partidos que irão marcar no próximo dia 25 presença para, com Aníbal Cavaco Silva, chegarem a um consenso se o governo se mantém ou se a palavra é devolvida ao povo e se haverá, então, a conjugação mais provável, que será eleições antecipadas. Já também está adiantado que eleições antecipadas nunca se realizarão antes de junho ou julho. Portanto, até lá, haverá sempre, caso a palavra seja devolvida ao povo, haverá sempre um governo de gestão. Este governo de gestão está relacionado com... ou seja, será novamente José Sócrates que irá continuar à frente de... Portanto, que continuará como primeiro-ministro, ainda que neste governo de gestão. Tudo quanto seja possível adiar, será adiado para o novo governo, mas este governo de gestão encarregar-se-á de tomar decisões que não sejam adiáveis. Portanto, para que Portugal não fique sem rumo. Ora, a reação dos mercados poderá já amanhã ser imediata. Espera-se uma quebra muito forte nas bolsas, sobretudo na portuguesa, que é a Euronext, deverá cair bastante. Espera-se também que a qualquer altura, aliás, Portugal possa finalmente então recorrer à ajuda do Fundo Monetário Internacional, o FMI. A notícia de que José Sócrates iria então pedir a demissão começou a circular nos mídia logo de pouco depois de se ter fechado o dia de hoje no hemiciclo. Pouco depois, realmente, por volta das 20 horas e 30 minutos, José Sócrates fez uma declaração de cerca de 8 minutos em que anunciava, numa declaração feita à comunicação social, a sua demissão, aquela que apresentou a Aníbal Cavaco Silva, e também referenciou que lamentava então esta sofreguidão de poder e ressalvando também aquilo que Francisco de Assis haveria de ressalvar mais tarde, a irresponsabilidade dos restantes partidos. Afirma também que continuará disponível para defender os interesses do país. Declarou também que tem a noção de que as medidas não eram as mais agradáveis, mas que fez o que tinha de ser feito. Aliás, Francisco de Assis também a reforçar esta postura do primeiro-ministro missionário agora, José Sócrates. Francisco de Assis dizia que preferiram, que o Partido Socialista preferiu, por momentos, ter a incompreensão do povo, mas agir então de cabeça, enfim, de consciência tranquila, fazendo aquilo que tinha de ser feito. Ora, José Sócrates e Francisco de Assis a ter uma declaração já esperada, muito, muito semelhante, ainda com as suas naturais diferenças. Francisco de Assis como líder parlamentar, José Sócrates como primeiro-ministro, agora demissionário. É uma questão de esperar o que é que vai acontecer nos próximos dias. Dia 25, então, todos os partidos, o PS inclusive, todos os partidos, e Aníbal Cavaco Silva, Presidente da República Portuguesa, vão reunir-se para chegar então a um consenso se o que fazer é entregar este governo a um outro, portanto, a um outro rumo, a um outro presidente, digamos assim, outro líder, ou então se, enfim, devolver a palavra ao povo e criar aqui o cenário de eleições antecipadas. É, portanto, tudo muito provisório. Certo é que José Sócrates, primeiro-ministro português, demitiu-se hoje, depois de ter visto ser chumbado por todos os outros partidos o plano de exatamente o plano de estabilidade e crescimento, versão 4. Recorde-se também que o mesmo primeiro-ministro e o seu partido socialista já haviam apresentado nos últimos 12 meses três outras versões do PEC. Ora, por versões que o Partido Social Democrata aprovou, inclusive com o Orçamento do Estado de 2010, agora também a ser necessária esta versão 4, mas aqui o PSD já não aprovar. Ainda uma referência também para a dívida que está relacionada com o Banco Português de Negócios, o BPN, não são 200 milhões, mas sim 2 mil milhões de euros. Número apresentado hoje por José Sócrates, ainda enquanto Primeiro-Ministro. Aliás, peço desculpa por Teixeira dos Santos. Aliás, foi uma tarde bastante polémica, já que José Sócrates saiu pouco depois de Teixeira dos Santos. Aliás, pouco antes de Teixeira dos Santos discursar na sua primeira intervenção. E enquanto, ou quando Manuel Ferreira Leite, da bancada do Partido Social Democrata, ia começar a discursar também, ela que hoje sentou na fila da frente da bancada do Partido Social Democrata, algo que não é muito habitual, mas efetivamente Aliás, Manuela Ferreira Leite, peço desculpa, iria iniciar o seu discurso, a sua segunda intervenção, Teixeira dos Santos, o Ministro das Finanças, saiu da sala e só voltou pouco depois. Algo que foi motivo de solicitação de esclarecimentos por parte da bancada do PSD. Ora, hoje, e para fechar a edição especial de informação da nossa antena web, um gesto que poderia já ter sido sinal do que estaria para vir na noite de hoje. Quando José Sócrates saiu do hemiciclo, ao qual não mais voltou, cumprimentou, ao contrário daquilo que é habitual, todos os membros da bancada do Partido Socialista. Terá sido este um adeus antecipado, mas já previsto. É uma questão que fica no ar. Entretanto, voltaremos à antena com novas informações sempre que se justificar. Já sabe que de segunda a sexta-feira há sempre um Antena News às 11h40 da manhã, dando-lhe conta dos principais desenvolvimentos, não só em Portugal, mas em todo o mundo. Boa noite. Antena Web, especial informação.